O controle e o transponder 5102. Chama pronto, puxa o sinal. É bom. Com 3305, decolou os 36. Chama agora o controle em 1-9, decimal 35, boa noite. Canal 35, boa noite. Controle Salvador, o 3305 decolado, transfere. 3305, contato na lana de decolagem, suba 330, na saída da PUCA. 330 na PUCA, o 3305. Bom 273, boa noite, prossiga na chegada Golf, desça para 4.000 pés, o altímetro 1014. Capitão, está livre, Gol 1723. Com 5 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alternando Guarulhos para o táxi. 5972, táxi via Pátio Índia, 18954 no ponto de espera, 1014, ajusta, siga o 737 Gol. Cliente Pátio Índia, 18835 após, 1014, 5972. Para o táxi Gol 989, tem 95. Alterna Natal, 3 horas e meia. 5001, chame Centro Recife, 1251, alterna 13395. Ok, vai chamar o Centro Recife em 251, alternando 13395. Uma boa noite. Novamente, bom voo. Autorizado, Bravo Kilo Whisky, gira base, tocar RMT, pista no 7, uma centena, 109, Bravo Kilo Whisky. Reto, está livre, o toque remetido, pista no 7 para Bravo Kilo Whisky, uma centena com 109. Salvador, boa tarde, Europa, tiro 8-4. Boa noite, está autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, uma centena, com 1-0-9, Gol 1-8-8-9. Alinhar e decolar, 1-0, Gol 1-2-4, cópia. Caju 190, decola 1-0, esquerda, Pucaracaju, Golf 677, controle 1-9, decimal 35, 5073. Responda confirmando 5073, chame pronto, chame. Salvador, Rio 5972, boa noite, posição, ponto de espera pronto. Boa noite, faz a corrida do tráfego na cabeceira ali, mantenha no zero, Rio 5972. Alinhar e manter no zero, Rio 5972. Zero Alpha Zero 84, clear to Lima Echo, Mike Delta, Madrid, flight level 370 via Upper Whisk 50 until Mossoró, Mike Sierra Serra, after that Upper November 866 and then in a cordial flight plan route. After takeoff runway 10 left turn, Momo departure, GP transition, Momo departure, Golf, Echo, Bravo, India, Tango, GBIT transition. Salvador Control 119.35, Skolk 5077. 135, boa noite. 935, boa noite. Boa noite, 89. We are after Whiskey 50 until Mike Sierra Sierra, then after November 866, after that flight that route, and then from departure from runway 10, Momo departure, Jebit transition, Golf Echo Bravo India Tango, frequency 119.35, Skokin 5077, Europa Zero. Europa 084, call me, start up and push back. We do it, Europa 084, thank you. 2 livre de decolagem, da 10, uma centena com 109. Posição de decolagem, Rio 5972. Boa noite, 89, solicita voar Aracaju, da presente. Foi o tanque, solicitou, 3605, amigo? Negativo, voo 1889. Você guarde coordenação com o Recife, voo 1889. Vai ser, obrigado. Só 3305, chama o centro Recife agora, em 12685, alternando 3365. 2685, 3365, esse? Ah, afirmativo, um bom voo. Obrigado, boa noite, boa semana. Controle Salvador, Rio 5973, decolado, cruza mil pés. 35, boa noite. Zero, após 2000 pés, direto Leda, está livre. Gente, após 2000, direto Leda, Rio 5973. Voo 1889, autorizado da presente, Romeo Fox 018. Autorizado, Romeo Fox 018, boa noite, 89, muito obrigado. Voo 273, completa a chegada Bonfim, prossiga para 2000 pés, está autorizado ali a SXUI, reporte localizador. 2000, informado localizador, Romeo Fox 723. Rio 5972, da presente, está autorizado direto Bridge. Direto Bridge, Rio 5972. livre, toque arremetido no 71 centeno no 09, Bravo Kilo Whisky. Bravo Kilo Whisky, tocou, remeteu os 4,6, está autorizado a curvar à esquerda, reporte para girar a base, pista no 7, com curva esquerda, Bravo Kilo Whisky. 2013, ajuste, eu vou. Confirma 79 ou 109? Com gol 1134 para pushback e acionamento, portão 5. Portão 5, agora o instante, aeronave da Rio no pátio 3. Já finalizamos para início do táxi, ok? Assim possível, irei liberar o gol. Ok, você escuta. Siglo 0, 1889, chame centro Recife, 12685, alterno 3365. 2685, 3365, 1889. Condições de um tráfego curto para fazer mais um toque antes da aeronave que está na final, ele é? Sente, reporte na curta final. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vento uma centena, 10 nós, Oceanair 6224. Último voo. Oi, eu coordeno com a equipe do solo, no 134, após passagem do 77, está livre, puxa. Pega, após o tráfego, está livre, vou 1134. 1723, completa a SX-Way, chamando torre no 8, decimal 95. Torre Bonante, eu vou 1-7-2-3, passa o Índia Serra, Baixada Travada. Pistão 723, ciente, continue a aproximação, pistão 0, uma centena, 109, informarei pista livre, gol no 723. 23, aguardo. O 096, é só. Falo que aqui no sistema ainda não chegou a DLA, nem no centro Recife ainda, ok? Na verdade, nem que bola aqui pra gente. E o centro também não informou. Então, ele está no aguardo aí, assim que tiver autorização do CTC, vamos pagar sua cota. É, ingresso no litoral, à direita, mantenha ali no litoral, à direita, aguardando para o próximo circuito pela direita, ok? Temos aeronave na final, dando zero, após o pouso da mesma, será autorizado o cruzamento da final, ingressar pela direita para a pista no 7. 251, 3395. O Xenia 224 decolou 5-1, chame controle 11935, boa noite. 1935, uma boa. Voo no 723, livre pouso no 0, uma centena com uma 19. Livre pouso, voo no 723. E aí, Salvador, boa noite, Xenia 224, decolou perfil Pucaru. Xenia 224, contato, rodada de colagem, suba 190 na saída Puca. 190, saída Puca, Xenia 224. Kiluíski autorizado, circuito pela direita, reporte para gerar base, pistão 7, bravo Kiluíski. É 8, prossiga na chegada da Mari, desça para o 050, o altímetro 1013, voo 868. 050, 106, 1013, está presente para ITAP, está autorizado. A livre, direto ITAP, está presente no 868. ITAP está presente no 868. O 1723 no solo 53, libera a direita, chame solo 1209. 209, grado, né? Boa. Salvador, gol 1723. 723, portão 8, Alfa Juliette. Alfa Juliette para a posição 08, gol 1723, grato, né? O gol 1134 para o táxi, com 82 a bordo, 2 horas e 10, alterna Salvador. Livre 1134 via Índia 1895 Torre 1013, o ajuste. Índia 1895 1013, boa noite, bom trabalho. Afirmativo, autorizado. Gira base, toque arremete na pista 17, uma centena com uma 19, bravo Kiluíski. Decolou 5-5, chame controle em 1-9, decimal 3-5, boa noite. 1-9-3-5, obrigado, boa noite. Nada. Oi, boa noite, eu vou 1134. 1134, boa noite, ali mantém cabeceira no 0, 1134. Ali mantém no 0, vou 1134. Controle Rio 98 no 0, boa noite. Rio 98 no 0, boa noite. Contato radar na decolagem, subal 340. O presente está livre, eu vou de Leda. Ok, direto Leda, subindo 340, Rio 98 no 0. Voo 1134, livre decolagem, 10-0, uma centena, uma dúzia nós. Livre decolagem, 10-0, voo 1134. No 1096, escuta. É agora com o plano de voo, ok? E o mesmo informou apenas que o plano foi cancelado, o plano 355, e que não tinha nenhuma DLA. Então solicito que entre em contato com a companhia e reveja aí essa questão. Acho que será necessário o mesmo plano. Normativo, tocou remeteu 57, reporte ingressando final da 10, Graf Luiz. Before contact ground staff and call me for text. Will do, contact ground staff, call you for taxi Europa 084. Chanel 6224, chame centro de receio 2085, alterno 3365. 2085, alterno 3365, Chanel 6224, uma boa. Boa. Salvador, boa noite, voo 1134, cruza 1500. O 1134, acione código 5102, subiu uma tenha ao 370, saída PUCA. 1102, 370 PUCA, você está acordando com Recife após Jamo direto, Marcial? Guarde a coordenação, o contato radar estabelecido agora passando 2200 pés. 1134, obrigado. O livro está permitido na 10, uma centena, uma dúzia nós, bravo aqui, Luísque. Após etapa voido na terça para 2000 pés, 1013 ao altímetro, ILS sexual autorizado, reporte localizador. Após etapa voido na 2013, chama na localizador um o 8 no 0 da presente, está autorizado, o bridge. Gay direto Bridge 9890. 1-1-3-4, pode voar, Aracaju. Vamos em coordenação com o centro, aguarde. Bravo que Luiz, que socorre, meteu 0-1 no curva esquerda, perna do vento, repartindo através norte da torre, Bravo que Luiz. Centro, solicitou que o monte tivesse aí, ó, saído, ok? Tento dar uma derrota agora, o 1-1-3-4, obrigado. Pra 0200, confirmando? Eu vou informar o centro, ok? Mas o operador da sala plano de voo disse que não tinha essa mensagem de DLA, só tinha o plano 2355 já cancelado. Mas eu vou informar, de qualquer forma, se agilizar lá pro centro, eu estou autorizado. Toca arremetido, 90 graus, 109, pista no zero, Bravo que Luiz. Que... 98 no zero, chama agora o centro Recife no 251, na alterna 3395. Chame Centro Recife, 2685, alterna 13365. Com 1-1-3-4, Recife, 2685, alterna 13365. Obrigado, uma boa noite. Boa. Estabilizado, com 1868. 1868 completo, ele é sexuê, chamando torre, 1-1-8 decimal, 9-5. 8-9-5, 1-8-9. Luiz, que tocou, remeteu 04, reporte, perna do vento, pista no zero, através norte, Bravo que Luiz. Comandou boa noite com 868, vai passar sim, vai baixar, tá ligado? Uno 868, baixado e travado, tem pouso livre 1-0, uma centena 1-0, nós, Uno 868. Tem pouso 1-0, 868. Bravo que Luiz, que efetue 1-360 à sua direita, acuse reinterceptando a perna do vento da 1-0, bravo que Luiz. Afirmativo, então está autorizado, pode prosseguir. Afirmativo. Sua intenção é mais um toque remetido 9-0, não é isso? Ah, ok, pulso final 9-7, então estou ciente. Mantenha a perna do vento, aguarde para girar a base, pistão 7, buraco no whisky. Bravo que Luiz, que é autorizado a girar a base no 7, reporte na final, bravo que Luiz. Ground Europa 084, we are ready for taxi. Clear taxi, hold point runway 10 via Asia and India, QNH 1013. 1013, clear to holding point 10 B Alpha and India Europa 084. Vento, uma centena com a 10 nós, tem livre pouso, pista no 7, bravo aqui Luiz. Oito solo ao 08, libera a direita, chame solo em 1219. 1219 direita, bom, 1869. Bono 096, cópia. Fortaleza 370, Apesulu 9, Decoda 10, esquerda, Momo, transição frote, 1935, 5114. Salvador, voo 968, livrou. Cotejamento correto, 1096, chame pronto para estacionar. 1868, portão 01, Alfa Juliette. 01, Alfa Juliette, voo 968. Passagem do tráfego na retaguarda, tá livre agora, puxa. O 1868 mantém a sua Juliette. A sua Juliette está mantendo 868. boa noite. Obrigado por nada. Now 118 decimal 95. 118 95 Europa 04, thank you, bye. Antônio Juliette, 1868. 1868, vai observar a companhia que está terminando o push. Após o mês de iniciar ataque, está autorizado para seguir até o 01 no 1868. Fazendo análise em push, autorizado 01, no 1868. Lote 4107, prossiga na chegada da Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro 1013. Salvador, eu vou 1096 para o táxi 123 a bordo, 123. Estamos 3 horas e 50 minutos alternando Recife. Ponto espera 1895.013, o ajuste está livre, 1096. E ponto espera 1095, boa. 33. Obrigado, senhor. 1096. Salvador, 1096, próximo ponto espera 1096, Lima, mantém cabeceira 10, voo 1096. Lima, cabeceira 1096. Papa Zero, 84, Bonnet 16, Salvador, departure frequency 119, decimal 35, bye bye. 1935, good day. Europa 084, radar contact departure, climb and maintain 370, Momo departure. Momo departure, climbing 370, Europa 084. 078, espera identificação, prossiga na chegada Mari, desça para 4.000 pés, o altímetro 1.013. Fala, Gol 170, boa. Prossiga? Qual a saída prevista para Campina Grande? É Pucas e Pá, provavelmente via Tesouro 10. Pucas e Pá, obrigado. Gol 1096, tem decolagem autorizada da 10, vento uma centena com 1.09. Uno 096 decolou, os 19, chame controle em 1-1-9, decimal 35, boa noite. 19-35, boa noite, bom trabalho. Obrigado, igualmente. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, jogou 1-0-9-6. Uno 096, boa noite, contato radar de decolagem, subou 370 na saída Momo. 370 saída Momo, gol 1096. Poderia, por gentileza, coordenar junto ao centro, se possível, lá na proa de frote? Aguarde a coordenação no 1096. 1096, obrigado. Da 3178, da presente, o Itaque. Salvador, boa noite, 68, tem que dar para autorização de tráfego, Aracaju. Boa noite, 68, autorizado Aracaju, 230, Golfo 677, decoda 10, esquerda, Pucca, Aracaju, 11935, 5115. 07, prossiga para 2.000 pés, ILSX autorizado, completando a Mari. Reporte localizador altinho 8.013, permanece. Está 3.178, desça para 3.000 pés, 1.013 altímetro. Boa noite, prossiga na chegada Mari, desça para 4.000 pés, o altímetro 1.013. Mike, Eco Yankee, boa noite, o contato radar estabelecido, 30 milhas para a posição Mari, nível 1-0. Consiga na apoio de Mari para a chegada Mari, oportunidade de descida, Mike, Eco Yankee. Brasil 84, contact now Recife Center on 12685, backup 13365. 12685, backup 13365, no problem. Solicita a Pro Duna, visão contra essa frente até 3178. Bom, chegando a 190, prossiga na Pro de Duna, desça para 2000 pés, o TAN 3178, aguardando ele. Cliente, 2000 pés, Pro de Duna, o TAN 3178. 1096, chame o Centro Recife, 2685, alterno 3365. 2685, 3365, obrigado, boa noite. Boa. Zero, Alexandre Azul, 4107. Bruno 07 completa o Mira Sexway chamando Torre no 83905. Gente, o Cotino deixa o nome. Yankee, desça para 3000 pés, 1-0 no 3 de altímetro. Para 3000 pés, 1-0 no 3 de altímetro, Mike Yankee. 3000, Mike Yankee. Boa noite, Azul 4107. Boa, 4107, é o estado. Vento de 1-0-0, uma centena com uma dúzia nós, tem um trem checado. Afirmativo, baixo, checar travado, teve pouso, 4107. Correto. 78, autorizado LSXUI, reporte localizador, tá 3178. Autorizado LS, reporta localizador, tá 3178. O 6908, boa noite. Prossiga na chegada Mari. Desça para o 090 da Presidente Tom Ford TAP. Tá, 3660, prossiga para 2000 pés, LS XUI autorizado, altímetro 1013, reporte localizador, tá, 3600. Para 2000 pés, autorizado LS 1013, tá, 3600. Estabilizado localizador e condições visuais com o campo, tá, 3178. 3178, completa, chamando torre 18, decimal 95. 18, decimal 95, tá, 3178. ILS. Boa noite, continue a aproximação, é número, agora número 1 para pouso, o vento 1109, 3178, aguardando pista livre. 7, aguarda pista livre, continua a aproximação, tá 3178. Azul 4107, solo aos 30, libere à direita, enxame solo em 1219. Boa. Alfa e Kilo, pátio 3, posição 4. Pesano 78, pista livre, 1109, cheque o trem pouso, autorizado 90, 3178. 7, livre pouso 90, baixado, travado, tá? 3178. Correto. Mundo 1170, autorização da Senegrande? Fino. Mundo 1170, autorização para Campina Grande. Campina Grande 370, APZU 10, Neuma direto, decola da 10, esquerda, Pucas e Pá, 11935, 5117. Autorizado Campina Grande 370, APZU 10, Neuma direto. Da cola 10 com a esquerda, Pucas e Pá, 1935 e 5197, transporte, 1170 da Gol. Correte, um pouco. Sul Eu tive uma aqui com que é o número 3 ainda. Sete em frente, forma posição 5 agora. Um 78, solas 33, libera direita, sola 29. 129, tá 3178. Tá 3178, livrou na sua escuta. 3178, Alfa Juliette, portão 6. Alfa Juliette, portão 6, dúzia, tá 3178. O azul 4107 tem 2 chama de instrução. Ok, siga instruções. Sente. Salvador, boa noite, tá 3600, na final baixada travada. Boa noite, livre pouso, uma centena com 10-9, 3600. Gente, livre pouso, tá 3600. Tá 3252, boa noite, acena identificação, prossiga na chegada da mar e desça para 050. Azul 96908, desça para 060. 060, 6908.